Na noite desta terça-feira, dois homens foram detidos por policiais rodoviários federais de Ubiratã, próximo ao posto de fiscalização, com aproximadamente 350 mil euros em uma bolsa no banco de trás do veículo na BR-369. Era uma abordagem de rotina e os policiais pararam o polo com placas de Santa Terezinha de Itaipu para uma checagem absolutamente normal. A abordagem aos dois ocupantes revelou que um deles seria um oficial da Polícia Militar de Foz do Iguaçu e o outro um paraguaio. Com eles, foram encontrados 350 mil em euros não declarados dentro de uma bolsa de couro. A contagem total do dinheiro deverá ser finalizada na manhã de hoje na Delegacia da Polícia Federal de Cascavel, para onde também foram conduzidos os dois detidos. De acordo com informações dos PRFs, os homens disseram que levaram o dinheiro de São Paulo até uma casa de câmbio em Foz do Iguaçu. Eles não portavam nenhum tipo de documentação de origem do dinheiro e nem nada que comprovasse o transporte dos valores, apesar de informar que o dinheiro tem origem lícita. Também foi apreendida uma pistola com 3 carregadores e 2 celulares. Os homens e o dinheiro estão, nesse momento, na delegacia da Polícia Federal, aguardando a presença de um advogado e os procedimentos adotados pelos policiais. A conversão para a moeda nacional totalizaria R$ 1.092.000 para o valor apreendido. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.